final feliz, eu sempre quis. Um carango, uma goma, paz, uma vida feliz. Bem humilde e esquecido, como toda a quebrada, um detento, informação. Um cadáver, as coisas boas não foram ensinadas. Ninguém é santo, mas também não tem demônio aqui, moro. Se tem 2, 1, 5, 7, 121, ou se atiro na cabeça do boy, é só o fruto da semente que o Brasil plantou. Desde pivete, choque no DP, polícia, barulho de tiro, cadáver no chão, com miolo em volta e tiazinha gritando, ajuda meu filho. Ninguém nunca respeitou nossos direitos, deram crack e uma Glock 22 de pente cheio, a mesma que uso pra roubar o seu Rolex no sinal, ou a mesma do assalto a banco que passa batida pelo seu detector de metal. Em Alphaville é piscina, escola particular e vigia na guarita. Aqui é sangue, algema no pulso, professor na escola de 15 em 15 dias. Tem Gran M10, Colt, Taurus, Beretta pra defunto. Embaixo do jornal tá aqui a receita. O Brasil dá o revólver, põe no seu cachimbo uma pedra e adiciona cinza. Depois 1, 2, 3, pá, mais um caixão na coleção da polícia. Cansei de ver meus manos indo nessa, virando história aqui. 10-0 pro crack, é o placar da guerra, da lâmina do gilete, a chama alta do isqueiro. Conscientização é cheirada, vira fumaça, qualquer conselho. Pacto com demônio, já registrei, tô saindo fora. Não quero luto na minha família, ainda mais por pôr de droga. Eu nem me ligo nessa merda, mas lembranças do crack. A casa caiu, dum-dum, oi, logo Denark. Não sei mais quem é quem, não reconheço meus manos por pouco. Trocando tiro entre si, penhorando a roupa do corpo. Ouvi meu mano me pedindo pelo amor de Deus, uma inteira pro crack, sai andando, o que que aconteceu? Tem algo errado aqui, não é mais como antigamente. Agora é crack, polícia, enterro, infelizmente. Tem algo errado aqui, não é mais como antigamente. Tem algo errado aqui, não é mais como antigamente. Tem algo errado aqui, não é mais como antigamente. Tem algo errado aqui, não é mais como antigamente. Eu tô falando aqui também da parte mais fudida, aonde vale muito crack, nada a sua vida. Do lado das cadeias, do lado da cocaína, mano preso, artigo 12, maldita rotina. Cada esquina um opalão preto e branco, só ganhando a lança. Investigador de ganso há mais de uma semana, sonhando com seu sangue, querendo te ver na maca do hospital, querendo sua mãe, reconhecendo seu corpo no instituto médico legal. Na supressão, sirene, carro derrapando, revólver engatilhado, coronhada na cara do traficante. O crack permanece lá, enquadra após enquadro, levando sua jaqueta, seu tênis, seu dinheiro, tirando sua família e te dando uma cela, flores no seu enterro. Tá no shopping, na faculdade, na mansão, só que lá ninguém derruba a porta. Abre TV, não tem tiro no peito, não tem detenção. A 12 do PM só explode a cabeça do traficante da favela. O boy que traz de avião não sangra no chão da periferia, e nem se mata por centímetros de cela. Tanto velório, tanto tiro, tanta morte em vão, tanto gambé que se promove, matando ladrão. Eu me lembrei das famílias, eu me lembrei dos manos, sangue no olho em vida, e de que jeito estavam terminando, dando motivo pra essa p*** de polícia maldita. Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, periferia, tô com vocês e tal, mano humilde, Eduardo. Só que a pampa do veneno bem distante do prato. Não quero a Duda, Fá, a Gabi no meu velório. Pro p*** de farinha eu não assino meu atestado de óbito. Dispense esse papel, destrói esse cachimbo. Se valorize, mano, segure o seu artigo. Sem essa de cocaína, sai dessa de crack, bem longe da Hop e Denark. Tem algo errado aqui, não é mais como antigamente. Agora é crack, polícia, enterro, infelizmente. Tem algo errado aqui, não é mais como antigamente.